Se você tem sinal vital pra ouvir essa letra, é porque uma bala ainda não foi endereçada pra sua cabeça. Quinzenalmente, sem querer querendo, o chumbo estatal põe fita de luta e mo chorando em rede social. Vim deletar a maior lenda urbana atual, o conto da bala perdida do hábito não intencional. A narrativa fantasiosa encobre que atiradores usam o tom da velha miséria como rastreadores. Não preciso ser que esperar em teste de lógica, se a diligência só no gueto só tem criança pobre e morte se são perdidas, porque os cartuchos de alto desempenho não atinge juiz empreiteiro, novo senhor de engenho. Boy quer nos afogar em jaula como estado islâmico, cratópsia acidental. Nem delirando, vou criar o aplicativo onde a polícia não dá tiro no Dante Alighieri, no Paulista, na boate, perfil proibido. Não adianta blindar a escola se o PM tem o comando de gerar por dia o massacre de Suzano. Lembro de George Well quando o sangue vai do morto. Todos são iguais, mas uns mais que os outros. Não me quero pobre correndo, corpo adentro do excremento que rasga estatuto do desarmamento. No mínimo, vou ser preso como terrorista por achar mais fácil a loira do banheiro do que uma bala perdida. Não existe tiro acidental. Não existe velório não intencional. No monte do Calvário, cada disparo vem com CEP remetente destinatário. Caçados como patos, estamos na mira, somos alvo da bala endereçada do assassino fardado. Governo fascista garante o apartheid, promovendo a caça humana nas comunidades. O que espera da nova ditadura implantada, que apoia quem colocava ratos em vaginas de torturada. Sempre que tem criança batida, a tática é o batalhão. Fala que não teve ação policial na área. Confronto entre facções criminosas rivais sempre serão as alegações das versões oficiais. Adulto é vítima da tropa de vilipêndio, mesmo empregado finado vira líder do movimento. As manifestações pela morte no noticiário serão chamadas por arrombados de represália do tráfico em cada cartela de munição. Ponta Oca vem 10 unidades de inocentes com formiga na boca, 10 famílias aos prantos rezando o Pai Nosso, gritando resiste em nome de Deus. Não fecha os olhos, não se compensa que é tragédia ocasional. Traumatologista, forense, periciando o córtex cerebral quando assassino menino na porta de casa. Seguem Arthur de Globineu, superioridade das raças, faça faxina social no perigo constante. Pra quem bebe bilionário na garrafa com diamante, ou lutamos por direito à vida pra nossa gente, ou gritamos todo dia fulano ciclano presente. Tiro acidental não existe, velório não intencional. No monte do Calvário, cada disparo vem com CEP remetente destinatário. Caçados como patos, estamos na mira, somos alvo da bala endereçada do assassino fardado. Vamos ficar com seus dados pessoais, colar no corregedor, ganhar rosas sepulcrais é a frase mais comum no novo estádio do Chile. Assim que chacinam pelas famílias, donas de metade do PIB. A média é 40 tiroteios por dia no Brasil. Membro do Talibã, isso mesmo que cê ouviu. Pode rasgar seu certificado de terrorista. Pra fazer jus tem que ter aula com a nossa polícia. Ai América, 100 milhões pra bala teleguiada. Era só usar a tecnologia do atirador de farda. Meu objetivo ambicioso e agressivo é que deixem de fazer periferia de stand de tiro. Fomos reduzidos a alvo, a papel, silhueta. Que gambé, brincar de bera. Eu fui atirando de escopeta no PowerPoint, não tinha área de risco. Que crianças devem usar colete balístico? É pela Agatha, Jennifer, Kawan, Kauê, meu relato. Emily, Sofia, Brenda, Larissa, Guilherme, Marco, Jeremias, Marlon, Arthur, Cosme. No ventre materno, Benjamin, no carro de bebê, Duda no colégio, caso de grande repercussão. É mais do que foda fazer balística instantânea, porque a mídia quer resposta. Mas senhor tem o álibi, tava no trabalho. Foda-se, o tiro saiu do seu cano, cala a boca, caralho. Não existe tiro acidental. gente destinatário. Caçados como patos, estamos na mira, somos alvo da bala endereçada do assassino fardado.